Usam armas, drogas e se perguntam por que somos assim. Com a mente diabólica querendo sempre ver o fim. Não ligo a mínima se falam mal de mim. Já tô cansado dessa merda de preconceito sem fim. Quando chega em nós, autoridade maior, desconfiado de que nós podemos ser bem pior. Uma legião de manos, cada um no seu estilo, mas sempre no ritmo agressivo e nesse estilo eu sigo. Sem um mísero centavo no bolso eu sigo assim. Com a linha de frente com gangsta rap eu vou até o fim. É muita coisa que vejo, muita coisa que penso. Vou seguir sempre preto, vítima do preconceito, mas mostro a verdadeira bandidagem no gueto. Da pilantragem policial em cima de um negro. Se a polícia chega, se a polícia humilha, não vamos ficar quieto porque a família é unida. Eles me chamam de bandido, me dão esse motivo. Não mostro pra eles bandidagem no infinitivo, mas aprendo a me esquivar de todos os meus inimigos. Convivendo e aprendendo com a malandragem dos bandidos. Polícia vai querer que eu caguete tudo que vi. Eu nunca vou caguetar, não sou desse tipo aí. Eu vejo muita coisa, mas não cagueto ninguém. Não sou que nem os que tem. Fica coeto, estou bem. Puta que pariu, a bomba atômica explodiu. Surgiu os homens de fuzil e eles não nos viu. Aqui é Pelotas, mas não é o Rio. O sistema aqui é foda, mas ninguém nos viu. Puta que pariu, a bomba atômica explodiu. Surgiu os homens de fuzil e eles não nos viu. Aqui é Pelotas, mas não é o Rio. O sistema aqui é foda, mas ninguém nos viu. É muita gente nos chamando de bando de marginais. Quase todos os dias atracado por policiais. Playboys da cidade se achando grandão, pois em todas as ruas escuras não passo de cuzão. Vindo de uma nação, unificando a força gangsta com as forças da escuridão. Tomando conclusões muito precipitadas em cima de gente hipócrita que não sabe nada. Eu não quero a violência, sempre quis a paz, mas eles querem a droga da violência, vamos atrás. Eu não quero a violência, mas quero a vingança contra a política, a polícia e essa ignorância. E toda essa merda querendo uma nova guerra. E esse estilo de som que forma uma nova era. Policial não supera, policial quer guerra. Policial na verdade quer nos ver no meio da merda. Puta que pariu, a bomba atômica explodiu. Surgiu os homens de fuzil e eles não nos viu. Aqui é Pelotas, mas não é o Rio. O sistema aqui é foda, mas ninguém nos viu. Puta que pariu, a bomba atômica explodiu. Surgiu os homens de fuzil e eles não nos viu. Aqui é Pelotas, mas não é o Rio. O sistema aqui é foda, mas ninguém nos viu. Não querendo desrespeitar, mas já desrespeitando. Polícia com pouco salário se revoltando e nos espancando. Polícia chega, me bate, me chama de drogado. Depois de tudo, falar pra mim, ficar calado. Polícia, se me achar, procure me matar. Não vou ficar assistindo vocês todos me humilhar. Já tô cansado desse preconceito. A minha alma tá armada e muito ódio no peito. Tô quase sempre de luto, tô quase sempre de preto. O negro vindo do beco declarado de saco cheio. Eu fico matutando, pensando na vida, tentando encontrar uma solução, uma saída. Despistar a polícia bandida que persegue a nossa vida dentro da periferia todos os dias. Eles devem achar essa história maluca. Não dou bola pra esses filhos da puta. Puta que pariu, a bomba atômica explodiu. Surgiu os homens de fuzil e eles não nos viu. Aqui é Pelotas, mas não é o Rio. O sistema aqui é foda, mas ninguém nos viu. Puta que pariu, a bomba atômica explodiu. Surgiu os homens de fuzil e eles não nos viu. Aqui é Pelotas, mas não é o Rio. O sistema aqui é foda, mas ninguém nos viu. Ninguém nos viu, mano. Por quê? Tamo no lado da escuridão.